Hello World! Está começando mais um Geek Geek! Urra! Eu sou o Charles Brunberg. E eu sou o Pablo Marx. E hoje nós não estamos a sós. É, hoje nós estamos com mais um incrível participante do nosso Geek Geek Urra. Música de novo, participante. Com vocês... ele, o mais novo geek do GGH, Tucano! E aí, galera? Pensei que fosse outra pessoa, cara. Tava esperando alguém entrar aqui. Sou eu mesmo? É você mesmo. É você. Como a gente sabe receber calorosamente as pessoas. É, dá sua mensagem aí pros nossos ouvintes agora, pra se apresenta aí melhor que nós. É, foi uma maneira muito calorosa mesmo, eu tô com calor aqui em Ribeirão. Devo ressaltar que eu não estou com calor, porque meu ar-condicionado acabou de chegar. Ai, ai, eu te amo, Charles. Que isso? Já vai chegar com maquiagem aqui, né? É. Bom, galera, eu tô aqui pra ajudar vocês a participar aqui desse pequeno vício, dessa pequena paixão que a gente tem com essa tecnologia, né? Ou com tudo relacionado a se envolver mais com o conhecimento das coisas. Vai. Fez sentido, não? Fez sentido, ficou ótimo. E aqui nós estamos agora chegando ao Geek Geek Urra 2.0, entrando com tudo, quebrando firewall, a pancada, né? E estamos com muitas novidades. De novo. É, o Jack Bauer é pé na porta e tapa na cara, né? Isso. O Geek Geek Urra é pé no firewall e tapa na interface. Sem controle de banda. Sem controle de banda. É. Alguém que tá hospedando esses áudios que se for. Beleza. Bom, então é isso aí. Bom, nesse episódio 10, ó, episódio especial número 10, os 10 dedos da mão, completamos um... dígito, dois dígitos, aliás, de episódio. Ai, meu Deus. Esse episódio aqui, ele é tão especial quanto aquele episódio especial sobre celulares que nós fizemos. Chegamos à conclusão que ia ser um episódio especial sobre celular e pronto, ele foi um episódio especial. Com certeza, e esse é um episódio especial. É, e detalhe, né, a partir de agora nós não vamos mais chamar de episódio, né? Teremos... negativo. Updates semanais. Yes. Porque nós somos um podcast moderno, antenado. É. Nós somos um podcast geek. Nós não podemos ser igual a todo mundo. Mas vamos falar dessas mudanças depois, posteriormente. Bom, vamos falar brevemente sobre o que você vai ter no episódio de hoje. No episódio de hoje, você vai curtir o seguinte. Nós vamos ter uma breve conversa sobre o que é ser geek, porque eu não fiquei satisfeito com o último Nerdcast. Ninguém ficou. É. É. Nós vamos ter uma gravação que a gente fez uns dias atrás. Eu estive lá em Las Vegas conferindo a CES, é isso aí. Exatamente, o nosso enviado especial a Las Vegas, na CES, isso mesmo, nosso enviado especial Playboy ligou pra gente, né? E a gente gravou um áudio exclusivo que vai ser divulgado hoje aqui no GGH. Playboy viajou lá, velho. É isso mesmo, eu fui lá e dei um beijinho na careca de Steve Ballmer. Eca, cara. Meu Deus. Aquela careca estreposa, velho. Iluminado com a luz. Eca. Como estão falando na blogosfera, o tiozinho do churrasco. Bom, é isso aí. E no final nós teremos a leitura de e-mails e os recados que vão ficar pro final do podcast. Então, se você não curte e-mail, agora é a sua chance de ouvir só o que você quer, né? A gente entende, cara, ouvinte. Exato, aí se você não quer ouvir leitura de e-mail, cara, não ouve, né? Se dane. Se tiver alguma mensagem especial pra você, você não vai ouvir. Mas tudo bem. É verdade. Caro ouvinte, o Geek Geek Urra se importa com você. E por isso nós vamos deixar assim os 10 últimos minutos do podcast apenas e tão somente para leitura de e-mail. Então se você não quer ouvir, ou se você quer ir direto para a leitura de e-mails, pegue os últimos 10 minutos que você, né? Sim, vai aí ver o seu e-mail sendo de... vezes os e-mails eles funcionam como spoilers. Então, às vezes, nós, os ouvintes e a gente escutando podcasts, né, que a gente escuta, a gente é fã, a gente geralmente se a gente não escutar um anterior, a gente leva um spoiler ali da cara, tal, um comentário, né, a respeito. E também, putz, cara, tive muito podcast que eu conheci que eu não sou obrigado a ouvir do 1 ao 100º, né? É claro verdade. Que a gente vai começando a ouvir pelos atuais, principalmente o Geek Geek Urra, né? Que é sobre tecnologia e tal. Então, era muito ruim a gente escutar uns e-mails sem pé nem cabeça primeiro, pra depois escutar realmente o programa. Então, aqui no Geek Geek Urra, você escuta só o do seu interesse. E caso você tenha escutado o episódio anterior, você pode ouvir até o final. É, fora que algumas leituras de e-mail dão quase um episódio, né, de podcast. Sim, pois é. Bom, é isso aí. Então, terminado o blá blá blá sobre e-mail, vamos ao nosso episódio de hoje. Rapaziada, eu tive ouvindo, bom, até esse episódio sair, deve ter saído outro do Nerdcast, então foi o penúltimo Nerdcast, e falou sobre ser nerd, né? E eles deram uma definição pra geek. Olha, eu devo confessar aqui que aquela definição não me agradou. O que vocês acham? É, eu acho que pode ser acrescentado algo mais naquilo, né? É, e até por ser um programa que não fala somente de geek, né? Um programa mais geral, eles deram uma explanada somente, né? Mas aqui a gente pode falar um pouco mais sobre isso, um pouco mais sobre a abrangência total. Assim como eles comentaram que o Azaghal tentou listar alguns tipos de nerd, né? Citou 4, mas depois falou que tinha milhares. Os geeks também são tão complexos. Exatamente. Quanto. Exato. E agora o nosso geek de plantão, Pablo Marx, vai, né, dar uma explanada mais abrangente sobre o assunto. Pablo, eu que tô entrando agora, eu queria que você passasse um pouquinho do episódio 1 pra gente, a definição anterior e a que você vai nos dar agora. Com certeza. Bom, quando a gente começou o primeiro episódio, aliás, uma porcaria de episódio, a gente tentou definir o que é geek, né? Geek, a gente disse a primeira vez que era... Foi mais ou menos o que o Nerdcast disse. Que era um nerd com grande vocação tecnológica, né? Mas depois pensando muito sobre o assunto, pesquisando sobre isso, nós chegamos a uma nova conclusão, um novo estudo. Trouxe uma conclusão, uma descoberta revolucionária sobre o que é ser geek. E nós vamos falar disso agora pra você. Isso aí. Bom, vamos pegar, por exemplo, uma linguagem orientada a objeto, né, o Java, mais conhecido, usar a terminologia Java para explicar para você o que é ser geek. Bom, nós temos classes e classes de pessoas. Temos aí o nerd, nós temos o vaqueiro, o cowboy, nós temos o grunge, nós temos o marqueteiro, né, Tucano? Eu acrescentaria o seguinte, não é que sejam classes, mas o ser humano tem uma certa tendência a rotular, né? Exato. Ele tem que se sentir parte de algum grupo ou classificar as pessoas como algum grupo. É, quando esse grupo é classificado de maneira pejorativa, é ruim. Mas tem um outro lado. Pessoas que gostam de se autodenominar como tendo um rótulo, por exemplo, geek, para se unir, para ter algo em comum, para se conversar, para sinalizar para outra tribo que ali também tem os mesmos gostos, entendeu? Com certeza. Mas eu creio também que a explicação do Pablo agora aqui é porque é uma explicação muito geek sobre o negócio. Ele vai fazer uma analogia das tribos com a hierarquia e a herança das classes Java. Com certeza. Porque aí nós temos o seguinte, temos as classes e os indivíduos são objetos, instâncias dessas classes. Até aí tudo bem, cara, né? Pablo, eu nunca vi uma explicação como essa, cara. Bom, mas aí nós... Eu sei que tem uma pessoa que não se contenta em explicar a coisa, tá... Vai lá, prossiga. Bom, mas aí ser geek é algo que transcende isso. Mais do que uma classe ou um objeto, ser geek é um método. Independente da classe a qual você pertence como objeto, você pode sim rodar o método geek. É assim, simples assim. Você pode ser... Exatamente. Você pode ser um alguém que trabalha numa corporação e que trabalha com administração e ser geek. Você pode ser um nerd geek, que é o caso da maioria dos geeks, mas não de todos. Você pode ser um pagodeiro geek, por que não? Já foi discutido. Ah, meu Deus, eu já acho que discutido. Não. Eu acho que não. E você... Tá. E você pode ser um GLS geek, que nesse caso é, nós temos um nome específico, que é ser um Mac user. Bom, mas faz de conta que ninguém sabe, faz de conta que a galera não sabe o que é Java, tá? E faz de conta que eu também não sei a linguagem Java. É, ok. Bom, então, explicando então em outras palavras. Na verdade. Deixa eu ver se eu entendi. Então ouça o episódio 1, é Geek for Dummies. Bom, é o seguinte, Tucano. Um método é um programa executado que não depende do tipo da pessoa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Independente da área em que a pessoa atue, ela pode ser geek. Por exemplo, um professor, né? Ele vai querer explicar a matéria, um professor geek, de maneira mais otimizada que os alunos realmente aprendam. E não raro... Um passeio, né? Isso, um passeio, coisa assim. E não raro, é interessante que nesses casos, não raro... ser geek e fazer as coisas de maneira mais otimizada passa pela tecnologia. E a tecnologia tem um papel fundamental nisso, porque ela foi feita para isso, né? Então, digamos que os geeks são pessoas que têm uma fonte de conhecimento, uma sede de conhecimento mais forte que os outros. É, tipo assim, vamos supor, eu preciso de um HD pro meu computador, né? Aí eu chego na loja e o cara me pergunta, qual é o padrão de HD do seu computador? Eu falo, meu HD é SATA. Ele fala, eu tenho esse aqui. Aí o que acontece? Um cliente comum, um consumidor comum, ele ia negociar o preço, alguma coisa, e levaria o HD. Um geek é uma dor de cabeça para um vendedor. Porque ele ia falar assim, quantos mega de cash que tem esse HD? Qual que é a taxa de transferência dele? Né? Quantas rotações ele tem por segundo? E tal. Então, assim, o geek, ele esmiuça a coisa, né? Ele vai assim, ele vai no íntimo do aparelho e ele sabe o funcionamento, ele sabe como é que é o processo para aquilo funcionar. Então, assim, ele é um cara que... Ele se aprofunda nas coisas, né? Ah, seja lá qual for né? Principalmente tecnologicamente falando, como o Pablo citou, né? Eu, então, agora eu me reafirmei como geek. Eu tava pesquisando um ar-condicionado aqui pra casa e tudo mais, e vi que um climatizador pra um clima seco como é minha cidade é mais viável, é mais benéfico para um ar-condicionado, que tira a umidade do ar. Então, aí, antes de comprar, eu pesquisei que o umidificador, ele tem um sistema de íons que refresca o ar, umidifica o ar, tem todo um equilíbrio, né, pra gente dormir e não acordar com a boca seca, aqueles efeitos de... Uhum. Quem mora em cidade com clima seco sabe o que eu tô falando. Então, é assim, ser geek é não se contentar de todo mundo comprar um ar-condicionado, mas sim pesquisar qual é o melhor pro clima, né? E além de que eu, antes de ligar, de qualquer coisa, eu não consigo pular o manual, cara. Impressionante. É, verdade. Devo dizer que eu sou falho nessa área. Não, isso aí pra mim é uma característica geek muito forte e eu tenho disso. Ler manual, eu leio o manual até decorar. Na realidade, cara, eu acho que eu tenho um dom. Eu sou falho nessa questão do manual, eu quase nunca leio, mas eu tenho um dom, cara. Eu entro em transe com o aparelho. Você sabe como é que é? Uhum. Eu entro em transe, cara. Isso é uma segunda característica forte, cara. Isso, rola aquele transe, assim. Eu olho pro aparelho, ele olha pra mim e eu começo a entender o aparelho, cara. É incrível isso. É como se fosse um efeito home só pro aparelho, né? Tudo em volta acaba, né? É. Exatamente. Eu fico num vazio imenso. Eu e o aparelho, cara. O Homer está para a rosquinha, assim como o Charles está para um aparelho novo. Exatamente. Pronto, definiu. Ok. Ah, complementando um grande exemplo de uma pessoa geek, uma personalidade geek, é o nosso Blue Range, né, do Nerdcast. É, exatamente. Enciclopédia, né? A enciclopédia viva, né? Exatamente. Eu não posso adotar o protocolo Blue Range porque eu não estou na mesma cidade que ele, mas estou muito preocupado porque o pessoal mudou pra Curitiba, né? E o Blue Range parece que ficou lá sozinho no Rio de Janeiro. Eita. Alguém tem que assumir esse protocolo lá. Então, o Nerdcast, o pessoal do Nerdcast acertou em acrescentar o Blue Range como um geek, mas ele deu uma pequena escorregada em definir o que é geek. Por isso, esse pequeno acréscimo de nossa parte, especialmente com um podcast legitimamente geek, né? E é isso aí. E fã do Nerdcast. Com certeza. Uma das nossas grandes inspirações. Agora, que eles derraparam também foi o quê, Tucano? Fanboy. Derraparam, que palavra forte, rapaz. Cara, eu vou acabar me candidatando a vereador na próxima eleição. Não ficou muito bem, não foi muito bem explicado a definição de fanboy também. É sim uma coisa pejorativa, mas é o seguinte, assim como o geek, o fanboy, ele também não é uma classe fechada. Ele pode de várias coisas. Fanboy é um termo pejorativo para alguém fanático em alguma coisa. Ou fanático a um filme, fanático a um game, a um diretor. Por exemplo, existe fanboys de PlayStation 3. Existem fanboys de Star Wars. E aí, de novo, eles exemplificaram muito bem que o Jovem Nerd é um fanboy de Star Wars, porque ele não consegue criticar, né, os primeiros filmes. Uhum. Mas esqueceu de acrescentar isso. Um fanboy que ficou muito famoso na internet foram os fanboys de PS3. Porque o jogo não foi muito bem em vendas, né? Não foi tão muito bom de popularidade. Enfim, a gente sabe o que está acontecendo e o que aconteceu com o PS3. Só que os fanboys da Sony não admitem que o Xbox vende mais, é mais popular, que o Wii chega a ser mais divertido e por isso está vendendo mais. Eles só citam argumentos de tecnologia do PS3 e não aceitam argumentos nenhum. O PS3 é o melhor videogame que já foi feito até hoje, os outros são fichinha perto dele, entendeu? Resumindo, o fanboy, ele é um fã incondicional, né? Isso, é um fã nacionalista, né? Se fosse um país, né, o que ele venera, seria um nacionalista, né? É o xiita. Seria quase um xiita. Xiita. Tem várias fotos na internet de fanboys que tatuam, né, as marcas que ele gostam na pele e tudo mais. Falando nisso, um outro fanboy muito conhecido na podosfera brasileira é o God Jobs. Vocês lembram do Papo Tech? Verdade, do Papo Tech, né? Cara, é verdade. Olha pro Papo Tech, desgraçado. God Jobs. Inclusive, eu acho que o God Jobs é culpado pelo hiato de vários meses que o Papo Tech sofreu. Bom, então terminada essa discussão filosófica, né? Esse profundo pensamento pensante sobre o que é ser geek, nós vamos passar agora para uma edição especial que nós fizemos, uma gravaçãozinha curtinha, mas especial, curtinha entre aspas, não foi tão curta assim, sobre a CES, isso mesmo, eu estive lá! Playboy. O nosso Playboy correspondente em Las Vegas. Estive lá em Las Vegas conferindo a CES e dei um beijinho na careca de Steve Ballmer. Mas isso não tá na gravação. Pablo, eu te invejo, cara. Não pelo beijinho na careca do Steve Ballmer, mas pela sua presença na CES, cara. Bom, então vamos ouvir lá a gravação. Eu estive lá e conversei com o pessoal do Geek Geek Urra aqui no Brasil por telefone. Bom, então a gente não podia perder esse momento. Vamos gravar aqui o exato momento em que nós ligamos para o Pablo lá na CES, né? Vamos lá, deixa eu chamar aqui. Exato, vamos ficar aqui na inveja. Deixa eu chamar, peraí, inveja, que inveja, cara. Não basta ele estar lá, a gente tem que ligar e sofrer. Nossa, cara, que ódio. Liga aí. Peraí, deixa eu ligar. Alô? Fala, Pablo! Aê, garoto! Humilha, cara, humilha. Pode humilhar, pode humilhar. Fala, fala. Cara, eu tô no meio da CS agora, cara. Foi muito massa. Mas conta aí pra gente, Pablo, o que que tá acontecendo aí, cara? Me fala as novidades aí quentinhas em tempo real pra gente. Cara, eu tô no último dia aqui da CS. Rolou muita coisa maneira. Eu tava lá no keynote da Microsoft e vi lá falando sobre o Windows 7, o lançamento do beta na sexta-feira, o escambau, a parte boring do Xbox 360, que foi uma porcaria. Ava. E tem muita novidade. Tive também no lançamento do Palm Pre com o WebOS novo. E agora tá um novo. Pablo, me fala um negócio. Tem entrar, cara, nos keynotes? O quê? Deixaram você entrar nos keynotes, cara? Cara, eu furei. Boa! Revistaram seus bolsos aí? Revistaram alguma coisa? Brasileiro, revistaram? Não, não, eu furei. Eu vesti uma camiseta dos Estados Unidos e saí falando. Ai, Deus salve. Não teve jeito, não. Legal, legal, legal. Mas conta aí, como é que foi o primeiro dia lá? O que é que teve? Cara, foi muito massa, mostrando lá a Microsoft falando que vai integrar tudo agora, que quer integrar TV com celular e com computador. E foi. Teve uma mulher lá mostrando alguns recursos novos do Windows 7, que ia ficar fácil de mexer, que agora, olha só o recurso que ela mostrou lá, que sim, foi revolucionário. Agora você vai estar conversando no seu Messenger, e quando você colocar um emoticon de que está triste, o seu avatar do Messenger vai aparecer uma foto sua triste. Quando você colocar uma alegre, vai aparecer uma foto sua alegre. É uma coisa assim, revolucionária. Nossa, cara, revolucionário. Cara. Isso vai praticamente solucionar o problema em Gaza. Eu não sei como vivi até hoje sem esse recurso. O problema entre o que está acontecendo lá é que eles conversam muito por MSN e você não tem muita emoção no texto, né? O cara falou, assim, o cara falou no MSN, vai ter guerra, e aí o outro lado entendeu, vai ter guerra, então começou a guerra, velho. Mas e os emos conseguem tirar de letra, né? Eles conseguem passar emoção no MSN. Ah, miguxo, pra miguxos isso não vai ser interessante. Mas eu já vi um emo usando o MSN que enquanto ele digitava, ele trocava rapidamente a imagem de exibição pra fazer isso, esse recurso novo aí, no manual. Caraca! Tá aí, tudo isso é a prova que até os emos podem ser geeks. É verdade. Mas cara, mudando de assunto, eu tô aqui em frente ao stand do Sony Vaio, o P. Ai. É o netbook, cara. Esse é o netbook. Ele tem um processamento muito forte. Vem com uma resolução altíssima pro netbook, a resolução de tela. Roda o Windows Vista, mas só tem uma coisa que não é muito interessante. Cara, não tem trackpad. Tá, mas e aí? Que faz? Aí eles te mandam um mouse todo style da cor do aparelho, né? E uma bolsinha também que combina com isso. Aliás, uma bolsinha. Nossa, que fashion! Uma bolsinha digna de um MacBook. Bom, mas. E cara, tem aqui um trecozinho aqui no meio. Sabe aqueles trecos bem antigos pra mexer em notebook? Eu acho que é isso. Sim. Que vem nele. Pelo que eu olho aqui nele, tá estranho. Eu sei, é uma alavanquinha, bem no meio do teclado, assim. É, uma coisa muito tosca. É uma mistura entre trackpad e alavanquinha, essa meleca aqui. Mas funciona, pelo visto funciona. Testei aqui e funciona desconfortavelmente, mas quebra o galho se você não tiver onde apoiar seu mouse. Bom, cara, e tem aqui um carinha que tá aqui na feira. Deixa eu perguntar pra ele o que ele tá achando da feira aqui. Deixa eu ver aqui. Oh, o que você está achando da CES esse ano? What do you think about the CES this year? Ah, cara, eu só estou entregando uma pizza. Opa, foi mal aí, desculpa, pode ir trabalhar. Cara, você pegou um brasileiro passando aí, velho. Cara, essa aqui foi sem graça. Eu não sei se pode chamar isso de azar, né? Todo, cara e encontrar um brasileiro aqui. Bom, mas, cara, é lógico, deve ter outros brasileiros nessa feira, né, não? Claro, mas logo um entregador de pizza, cara. É, isso. É o que brasileiro vem fazer aqui nos States, né, não? Ô, louco! Não, tá, vamos pra frente, então. Ah, outra coisa aqui que foi ápice nesse CES, aliás, foi muito bom pra Palm, é o lançamento do Palm Pre. Eles lançaram um novo Palm já esperado há muito tempo. Aliás, cara, a primeira notícia que eu ouvi que a Palm ia fazer um outro OS, um sistema operacional para smartphone, cara, faz muito tempo. Faz assim algo de 2 anos. Dois anos para a tecnologia é muito tempo. Eu como consumidor de um Palm, posso apoiar isso aí que você está falando. É. E lançaram um novo Palm, o Palm Pre, com um novo sistema operacional chamado Palm WebOS. E tem uns conceitos diferentes, né? Ele é uma mistura ali de iPhone com Android. Ele pega ali o conceito de interface do iPhone, muito bonitinho, muito bem acabado, e insere no meio um conceito de WebOS, que é o seguinte: você ter as suas aplicações que sejam serviços web voltados para o aparelho. Então, não exatamente programas para ser instalado na plataforma, entendeu? Embora eles estão prometendo aí para frente um sisteminha para você poder emular o software que você usava no Palm OS, né, no sistema antigo, você emular ele no sistema novo. Vamos ver aí o que dá. Mas só para vocês terem uma ideia, depois do lançamento, as ações da Palm fecharam em uma alta de 30% só por causa de um gadget novo. Nossa senhora. Bom, esse é sinal de que o mercado está confiante neste aparelhinho novo aí. Mas, Pablo, pelo menos não, ela não é uma empresa igual certas empresas aí que as ações caem porque o diretor teve um problema hormonal, né, cara? É verdade. Você viu, cara, esse problema do Steve? Ele falou que ele estava perdendo, o Steve Jobs falou que estava perdendo peso por causa de um tratamento hormonal. Será que é estrogênio? Não, nomes, já que você falou, né? Será que é estrogênio? Enzimas, né? Enzimas que absorvem proteínas não estavam funcionando direito no organismo dele, né? Causou. Talvez o USB dele não é 2.0. Eu ia fazer um comentário aqui, mas deixa pra lá. Ok. Sobre essas enzimas, né? Cara, e o seguinte, eu tô agora no stand da Samsung e com certeza a Samsung teve muita coisa nova. Aliás, as TVs de 3D da Samsung, sem você usar óculos, cara, ela tem uma tecnologia 3D incrível, ela gera imagens em 3D na TV. É uma coisa absurda, só vendo pra você acreditar, é uma coisa assim incrível, impressionante o que eles conseguiram fazer. Cara, se inveja matasse, cara. Se inveja matasse. Tava duro agora, cara. Mas você tá falando que o stand da Samsung foi o melhor desse ano, então? Cara, em relação à TV, eles têm novidades assim. TV com acesso a conteúdo de internet. TV com uma resolução Ultra HD. Por exemplo, Full HD hoje é 1080, né? 1080p. Tem monitores aí que você tem 1200, né? P. Agora, cara, eles apresentaram telas Ultra HD de 2.160 linhas. Cara, isso é mais que o dobro do Full HD hoje. Isso é o suficiente pra mostrar o ácaro na pele da pessoa, cara. Pô, dá tranquilamente. E filmador. Eu acho que essas TVs não vão pegar não, cara. Por quê? Porque o povo da TV hoje em dia é muito feio, velho. Tem muita maquiagem e tudo. Não, isso aí inaugura uma geração, cara, de novelas e filmes feito com atores e atrizes, cara, de no máximo 18 anos. É verdade. Primeiro ser modelo internacional, depois a Globo chama. Verdade, é poderoso. No futuro, a Gisele Bündchen vai ser a Regina Duarte, por exemplo. Ela é tudo televisivo. Agora, cara, falando em TV... agora, falando em TV, teve um mico muito grande. O Yahoo teve aqui, né? é, aqui na CES. Tinha que ser o Yahoo, né? Tinha que ser o Yahoo. Pois é, pois é. E falou que fez uma parceria com várias produtoras de TV, quer dizer, produtoras de TV, eu digo fabricantes de televisores, né? Uhum. E você vai ter televisores, na CES foi lançado alguns modelos, não sei se isso vai para a produção em linha, eu não tô falando se isso vai vingar, porque não vai vingar, né? Não vai vingar. Mas são televisores que têm acesso ao conteúdo Yahoo. Você imagina. Para, então... cara, para. Não, para. Não. Por que você tá indo nas velhas? E nós estamos aqui no Brasil. Pelo amor de Deus. Não, eu tô falando sério. Você imagina, na sua sala, você vai ter a maior comodidade de acessar um conteúdo de uma empresa falida. Não, você vai ter acesso ao Yahoo Respostas. Como já disse num outro episódio, num outro update aí, a minha vida está sendo guiada pelo Yahoo Respostas. Cara, você imagina uma TV com conteúdo Yahoo. De repente você vai acessar, você aperta o botão com Y com exclamação do seu controle remoto, pap, e aparece bem grande no seu televisor, 404. Não, mas olha só. Não, mas o Yahoo, cara, eu vou te falar a verdade. Eu tô falando isso, mas, né? É, tem um serviço do Yahoo, cara, que eu amo, que é o Flickr, né? Então, assim, o Yahoo não precisava ter mais nada pra mim. Tendo Flickr, tá bom, cara. Não, mas detalhe, não. O Yahoo não criou o Flickr, né? Não, o conteúdo do Yahoo Respostas é ótimo, cara. Você tá lá na sua TV acessando o Yahoo Respostas e tem uma pergunta do tipo: se coceira na mão é dinheiro, coceira na bunda é o quê? A melhor resposta foi sujeira. É verdade. Outra pergunta, como faço pra enviar um torpedo grátis para a França? A melhor resposta foi: calma, moça, uma guerra com a França acabaria com o Brasil. Ah, não. Isso aí, cara, isso aí é o que dá. Isso aí é o que dá de achar que a molecada participar de site desse tipo, cara. Ó, tem perguntas mais sérias, né? Tipo, como é que se faz leite em pó? É uma pergunta válida. Às vezes você quer saber o processo de como se faz leite em pó, né? Aí vem engraçadinho e responde: pega o leite normal, congela e raspa. Não, mas conta mais coisa aí pra gente, cara. Você não vai sair falando de Yahoo Resposta. Não, vou falar mais uma, cara. Peraí. A mulher perguntando: seu filho manca da perna e o hospital diz que vai passar na fase adulta. Quando cresce, descobre que é um câncer irreversível. O que você faz? A melhor resposta não. A resposta seguinte é: processa o hospital e já vai guardando pro funeral. Cara, eu tenho que fazer mais um comentário. Esse é o tipo de coisa, cara, que só a internet propicia, cara. Imagina você que antigamente o correspondente de um jornal qualquer tava lá no site, lá fazendo no local, lá fazendo a cobertura de alguma coisa, e ele não podia desviar a atenção pra nada. Agora, com o advento da internet, permite o cara estar lá em Las Vegas, na feira mais importante, né, de tecnologia, comentando sobre a rua. Nossa, para, cara. E tá pagando ligação internacional só vocês, não tenho nada com isso. Skype, mas você sabe que, pensando um pouco geek sobre esse assunto, é uma coisa até negativa, viu, cara, da internet. Porque a gente tem a Wikipedia, né, que a gente... usa até bastante quando precisa, tudo mais no dia a dia. Só que a Wikipedia, o critério dela para a veracidade das informações é simplesmente ter um link ou algum assunto relacionado em outra página. Então, se, por exemplo, né, digamos hipoteticamente, o Pablo está numa idade juvenil, está namorando, quer namorar e tudo mais, e ele vai colocar no Wikipedia. Que ele é o maior, né? Ele tem assim o maior, né, talento. Eu entendo. Enfim, vocês entenderam. Ele pode ir lá na Wikipedia, colocar essa informação, fazer um blog fake e colocar essa informação novamente. E o Wikipedia passa a ser verídica. Então, isso também é um caso a se pensar. Até que ponto isso é legal, né? Até que ponto o Yahoo Respostas é legal? Até que ponto um serviço como o Wikipedia é legal? Quando o critério dele é a própria internet. É, Na minha opinião, o negócio tinha que ser igual na época dos escribas, cara. Entendeu? O conhecimento era uma coisa restrita e quem não tinha o conhecimento era a escória da humanidade, cara. Eu acho que tinha que ser assim. É um conhecimento que a gente tem que ter cuidado, assim. Em relação a isso, eu não gostaria que aquelas enciclopédias na nossa infância tivessem sido quase que extintas. Elas existem hoje, né? Mas antigamente era quase que uma obrigação uma família comprar uma enciclopédia para uma criança entrar no segundo grau, entrar no primeiro grau. Aí hoje você tem coisas do tipo na internet, ó lá, como se faz leite em pó. A melhor resposta foi: pega leite normal, congela e raspa. Olha o tamanho do intelecto do rapaz. Ah, meu Deus, cara. Não, tem muita coisa, cara. Eu não sei, cara. Como é que ainda mantém esse serviço desse jeito? Voltando no CS, no CIS, eu já ia falar do CSI, só tá em Las Vegas que a gente começa a viajar. Bom, outra coisa interessante aqui foram as câmeras. Tem duas câmeras que eu gostaria de comentar. Primeiro tem uma câmera da Samsung, já que eu tô aqui nessa barulheira infernal aqui e no stand. Cara, tem uma câmera aqui HD, câmera HD pipocou nessa CIS. Aí tem uma câmera que grava em HD, que ela tem um sistema anti-trepidação. Cara, mas é um sistema de trepidação com bicho, viu? Você coloca ele numa bicicleta, anda por aí, numa rua de pedra, e a imagem não fica trepidando. Ô, louco. Tá, porque você falou sistema de trepidação, eu falei, isso é uma TV ou é um liquidificador? Toca CD. Anti-trepidação, tá, foi mal. E agora há pouco eu vi lá no stand da Sony, eles fizeram também um equipamento, uma filmadora HD. Cara, bicho, essas filmadoras são pequenininhas, cara. Pequenininhas mesmo. Tudo usa SSD, né? Solid State. E, cara, essa da Sony, ela tem um disco. Aliás, ela não é um SSD, ela traz um HD. Essa é um HD de 240 GB de capacidade na câmera. Isso dá pra você colocar 101 horas de gravação em alta resolução. É, sim, dá pra fazer muita coisa. Hein, Pablo, te cortando um pouco, cara, você ficou sabendo alguma coisa sobre aquela memória SSD de um tera, cara? Cara, e antes que você fale aí, Charles, tem mais um recursozinho nessa câmera que eu não falei. A câmera vem com GPS. Ah, que isso? Como assim? Cara, tem um GPS tipo, na câmera. Você pode gravar. Tipo, você tira a foto e ela já mostra onde foi tirada. Não, eu tô falando... Gente, mas peraí. Esse povo anda muito perdido, pelo amor de Deus. Tá todo mundo se perdendo na cidade. É câmera com GPS, é celular com GPS, é carro com GPS. Não, tudo bem carro, um celular, mas agora tudo vai ter GPS, pô? Cara, você imagina que um dia, sei lá, um dia eu esteja viajando, né? Eu saio daqui, eu compro uma dessa, saio daqui de Las Vegas e vá lá pra Nova York. E aí você esqueceu o seu celular GPS, você esqueceu o seu pente GPS, a sua mala de viagem GPS, e você está somente com a sua câmera na mão. Aí o GPS e ela tem GPS. Não. Ela mostra se você está escovando o dente na posição correta. Não, se o ser humano precisasse de tanto GPS, cara, na década da passada... deveria ter batido o recorde de gente perdida pelo mundo, né? Desapareci. Pelo amor de Deus, Não, mas eu encontrei uma outra aplicação pra essa câmera com GPS. Qual? Eu poderia estar lá em Nova York, aí um monstro gigante sairia do mar, né? Eu pegaria minha câmera e gravaria tudo, e depois as pessoas poderiam saber por onde eu andei. Lógico, aí eu já teria morrido no Central Park, soterrado, né? Mas eles encontrariam minha câmera e virariam um filme do cinema e estouraria, arrebentaria as bilheterias. Mas o engraçado, cara, é que isso não ia evitar mesmo com o GPS na câmera que o Pablo saísse de onde ele estava para um lugar seguro para voltar para perto do monstro para resgatar a namorada. E com isso perder vários amigos no caminho. com certeza. Ai, ai. Cara, é um niilismo muito forte aquilo ali. Não, mas tem uma utilidade pra isso. O cara vai subir uma foto pro Google Earth, né? E de repente ele só sobe, nem precisa falar onde é que tá a foto, né? Ele já vai com as coordenadas. É, essa é a aplicação óbvia. Agora eu quero ver onde é que eu vou fazer essa aplicação com vídeo em HD, né? Eu vou subir o vídeo em HD direto da câmera pra... É, isso é uma coisa... É. Mas vamos lá. Charlie, você tava falando o que mesmo sobre SSD? Não, você falando de câmera aí, com SSD, eu vi uma matéria da CES mostrando um... Eu não tive tempo de ler assim, os detalhes, mas um cartão de memória SSD, pelo que eu vi, ele era parecido com um Compact Flash, só que de 1 TB, cara. Com a taxa de transferência da ordem de 300, sei lá, megabits aí, como se fosse um HD SATA. Caramba! Cara, interessante isso, né? Pra ser sincero, eu não vi isso não. Mas eu vi aqui um anúncio da SanDisk. Cara, eles lançaram um novo micro SD, sabe? Esses de celular. Né? Sei, aquele minúsculo. 16 GB, cara! 16 GB! Ah, cara, fala sério, caramba! Cara, eu tô... Cara, isso é macumba, cara. É macumba? Como é que coloca 16 GB numa porcaria daquele tamanho, cara? Não, isso é macumba, cara. Não tem lógica uma coisa dessa. Ah, vá. É, cara, é demais. Se você soubesse a quantidade de comida que cabe na minha barriga, você não fazia isso. Ah, mas sabe, uma coisa que eu aprendi aqui é que na CES é que é o seguinte: tecnologia não existe. Existe mágica, voodoo e macumba. É verdade, cara, eu sempre falo isso. Mas pelo menos gadgets você pode trazer pra gente, né? Alguma coisa. Nem que seja um fone de iPod, né? Vi de post no Gengibre que o cara queria me empurrar um fone de uma marca lá e ainda queria falar que o negócio é homologado. Eu tenho dó, né? Pelo menos um fonezinho de iPod traz pra gente aí, né? Cara, mas só pra finalizar aqui, é porque eu não tô com dinheiro pra comprar aqui agora, né? Nada pra vocês e tal. Cara, tô liso, liso, liso mesmo, sabe? Perdeu o dinheiro no caça-níquel, né? Tá, é. Cara, saiu aqui um negócio da Microsoft, só pra finalizar. É uma tecnologia chamada Sync, que tem carros com painéis completamente digitais. Aí tem lá no site da Microsoft, a gente coloca o link que mostra como é que são os instrumentos numa tela de LCD no carro. Cara, é muito louco aquilo, muito louco mesmo. Nossa, isso me lembrou aquela história, né, que o Bill Gates, numa feira de informática, fez uma comparação da indústria de computadores com a automobilística. Vocês lembram disso? Lembro. Ele falou que se a GM tivesse evoluído tanto quanto os computadores evoluíram, né? Um carro custaria $25 e faria tipo 1.000 milhas por galão, sei lá quanto é isso, mas super econômico, né? Uhum. Aí a General Motors respondeu a Microsoft. Aí tem umas partes bem legais, que é do tipo, toda vez que alguém pintasse as estradas, né, aquelas linhas brancas nas estradas, você tinha que comprar um carro novo. Se você estivesse dirigindo a 100 por hora, de repente teu carro ia desligar, sem motivo nenhum, ia apagar, fechar o vidro do carro e tudo. Você teria que parar, ligar ele de novo para voltar a funcionar, né? É um reboot no motor do carro. É o fim da picada. Mas bom, isso você teria que achar normal, né? Totalmente normal. Se você tivesse qualquer indicador de óleo, de água, de gasolina, seria substituído por falha geral. numa batida, quando antes do airbag inflar, ele ia perguntar: você tem certeza? Tomara que o botão pra aceitar ficasse bem no meio da testa do motorista, né? Não, mas tem umas coisas, cara. Você teria que ter cuidado de não ligar várias coisas ao mesmo tempo, tipo subir o vidro, ligar o ar, o rádio e acelerar numa subida, que aí ia aparecer assim, a mensagem. Falha geral do sistema. Este carro realizou uma operação ilegal e será desligado. O pior, cada novo, eles falaram que a cada novo carro, a cada nova versão do carro, você teria que reaprender a dirigir, porque ia mudar tudo. Não, provavelmente quando o pneu furasse e você fosse trocar, eles iam perguntar se você gostaria de reportar esse erro ao fabricante, né? E o pior, quando você fosse desligar o carro, você vai no botão iniciar. Tucano, eu vou te dizer, eu acreditava piamente nessa história. Mas aí nessa época atrás, esse ano, né? Ano passado, aliás, quando o Bill Gates foi se aposentar, saiu uma série de notícias especiais e tal no original, e uma dessas falava que essa menção dele, do carro, era apenas uma lenda da internet. Mas agora, pensando bem, eu acho que a Microsoft pagou pro IDGenol para fazer isso. Provas, Paulo. Você precisa de provas para falar isso. Mentira, tá, tio Gate? Nós te amamos. É, por favor, não reinicie nossos Windows. Tô nem aí, uso o Ubuntu. Bom, cara, parece que tem brasileiro aqui, ó. Tem carinha de havaianos. Será que é brasileiro? Com certeza. Ó, vou perguntar o que ele tá achando, Lida. O que ele tá achando da CES? Pergunta em inglês, viu, por favor. Língua? Por que pergunta em inglês pro brasileiro, meu? Mesmo. Bom, peraí, vamos chegar aí. Ei, cara, o que você tá achando da CES? Ah, só vim aqui assistir favorito em HD. Bom, então aqui, vendo aqui a favorita, eu vou me despedindo de vocês e daqui a pouco eu volto pro Brasil. Beleza, cara, falou. Boa viagem de volta. Tudo de bom e te aguardamos aqui com o meu fã de ouvido pro iPod. É. Pelo menos. Então... Bom, depois dessa entrevista com o Pablo, né? Sim, muito legal, cara. Muito. Eu quero saber quem vai pagar a conta dessa ligação. Pegadinha do malandro! Yeah, yeah! Ha, ha! Yeah, yeah! Chega! Já exauriram a piada. Fala aí, nordestino nos Estados Unidos. Nordestino é aquele pariu. Seu filho da... Vou dar um de César Polvilho aqui agora. Desculpa aí, vocês que acreditaram. É tudo mentira nossa. Eu não saí da minha cadeira de cocalzinho de Crash. Você pelo menos ficou falando. Eu fiquei aqui durante 3 horas escutando o nego falar. Bom, o Tucano vai falar. Pra quem não conhece, esse é o Rodrigo do Quarto Sinistro, célebre Rodrigo do Quarto Sinistro. Falando da onde, Rodrigo? Ah, falando diretamente de Mossoró, Rio Grande do Norte, ou seja, c*** do mundo. Olha eu, sem a Batiânia. Eu vou dizer, vocês são destruidores de mentes, vocês me humilharam. Da primeira vez que o Tuano me passou o endereço do Geek Urra, eu, na minha humilde presença, fui visitar a porcaria do blog com todo o meu coração, com todo o meu poder. Que merda, cara. E quando eu acesso... Porra, cara, você entra na porcaria do site do Geek Urra e você lê a seguinte mensagem. Preste atenção nessa porra. Para de rir, cara. Olha só, abre aspas. Cara, você tá usando Internet Explorer. Esse blog pode ser visualizado em qualquer outro navegador. Firefox, Opera Mini, seu celular. Menos na porcaria do Internet Explorer. Fecha essa porcaria e vai usar algum browser de verdade. Get Firefox, get Safari, get whatever. Sai dessa vida, meu. Mano, Adenal. É recuperar desse trauma psicológico, cara. Ai, ai, ai. Você não está mais feliz de usar um navegador que é um pouquinho mais certo com os padrões, cara? Cara, depois de uma humilhação, eu aceito tudo, cara. Agora você tá usando qual? O Opera. Ó, viu só? Agora os pornôs ficaram mais rápidos. É de tudo aqui, é uma festa. Carregando servidor de e-mails, processando mensagens, carregando comentários do blog, misturando acrescentando uma dose de caos, iniciando feedback. Concluindo este Geek Geek Urra 10 tão especial, nós vamos começar nossos comentários de e-mail póstumos. É porque é no final, né? Póstumos. Ah, esquece. Cara, que coisa horrível. Não, para de zoar, para de zoar. Vamos no e-mail, vai nessa mesmo. Ficou tosco, ficou bom. Foi o que deu pra arranjar. Cara, naquele comentário que a gente deixou lá sobre o gengibre, aquele post sobre o gengibre, teve o Winston, ele mandou pra gente um comentário. Olha, conheci o podcast através do Papo de Geek. Nossa, você viu como é que nosso investimento de zero centavo em mandar a nossa vinheta pra lá valeu a pena, Charles? É verdade. Pois é. Aí, ó, conheci o podcast através do Papo de Geek e achei bastante divertido. Como usuário de macOS e produtos Apple, além de Windows e Linux no trabalho, gostaria de indicar o nosso blog e podcast. Aí aqui o endereço, www.rodrigomerino.com.br, jabá, onde tratamos Mas conta o que ele escreveu aí depois de falar que é um Mac user. Ah, não, aqui tá aqui, ó. Onde tratamos de tecnologia em geral, mas com uma atenção especial aos produtos da maçã. Como é que é, Charles? Ui, ui, ui. Cara, ele colocou isso entre parênteses. Um cara que assume corajoso, né? Gostei do podcast, continue assim, um abraço. Legal. É, eu entrei lá. Cara, é tão usuário Mac, mas é tão usuário Mac, que o layout do blog deles é a janela do iTunes, com uma coluna lateral, né? Como se fosse um menu, o meio, o conteúdo do blog. Só faltou ter cover flow dos posts. Nossa, eu achei que você estava descrevendo nosso novo layout, cara. Bom, mas vamos lá. É isso aí, se você quiser saber o lado mais rosa da tecnologia, pode entrar lá no site dele. Eu gostei, cara, do blog dele. Muito bom. Um blog legal. Pena que é Mac, né? Queria comentar, vou ler o comentário de Ricardo Mazzarioli. É a primeira vez, né? O Pablo já teve dificuldade de ler esse nome, né, Pablo? Uhum. Mazzarop, não, né? O Mazzarop. Ok, Mazzarioli. Cara, eu comentei no programa passado e ele comentou logo em seguida. Tucano? Massa! GGH09 arrebentando! Cara, eu acho que ele achou que era o Tucano do Nerdcast, né, cara? Afinal de contas, cada podcast tem um Tucano que merece. Continuando, galera, amanhã é meu aniversário, tô até emocionado. Aí, no caso, o aniversário dele foi 8 de janeiro. Parabéns, Ricardo, felicidades, tudo de bom. É isso aí, mas receberia um dia de presente da gente, mesmo porque nós... Mas aí ele continua, eu queria fazer um pedido. Quem tiver uma empresa e quiser me dar um emprego como presente de Natal, eu aceito numa boa. Abraços, podcast está excelente e eu já desfiei muito frango. Odeio isso. Pode, foi por lá. Como é? Peraí, opa. Pode, foi por lá que eu achei TBM. Tava querendo achar com X algo para fazer. Pois pronto, bem. Tive excelente sorte de achar com X o GGH. /bolinha/. Mas vamos lá, ele tá falando pra gente que ele achou o nosso podcast pelo PodPod, né? Uhum. E porque ele só não tava fazendo nada mesmo, é isso que ele falou, né? E aí ele teve a sorte de nos encontrar, muito bem. Espero que tenha mais pessoas sem nada pra fazer. Abraços, GG. Eita. Abraços, GG Galianos? Como assim? GGH de ano, não? Nossa senhora, Ricardo Mazzarioli. Valeu, Ricardo, uma brincadeira aqui. Me desculpe por me decepcionar, eu não sou o Tucano do Nerdcast, mas espero que você tenha gostado desse podcast e de agora em diante estou aí na área. Ah, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Mazzarioli, porque é dele a vozinha do cara que tá assistindo a Favorita em HD na CES. Valeu. Bom, então é isso. Esses eram os e-mails que a gente tinha pra comentar. O outro e-mail, aliás, outro comentário pra comentar aqui é o do Tucano, mas o Tucano tá aqui, então tranquilo, né? Tanto faz. Tranquilo, tranquilo. Eu deixo. Pode passar batido. Não precisa ler, não. Ok. Terminando aqui mais este Geek Geek U episódio 10, estamos aqui chegando, arrebentando o firewall na pesada, no pezão. E, cara, lembrar vocês, o nosso endereço novíssimo em folha, Pedra Firewall e Tapa Interface. Nós estamos arrebentando com o nosso novo domínio próprio, Blogspot, uma ova. Nosso nome é geekgeekurra.com. É isso. Lembre aí. .com. Com. É isso. Beleza. Aí. Beleza, cuspindo no prato que comeu e divulgando o novo endereço. É isso aí, a gente tá com layout novo, tá tudo lá reformado, tá? geekgeekurra.com, WordPress, um sistema de comentários muito maneiro, em que você pode comentar o comentário de outro, você pode dar nota nos comentários e escambau. Vamos ter um player novinho lá em folha. Vocês podem nos acompanhar no Twitter também, já tem usuário geekgeekurra próprio. Pode acompanhar o Tucano, pode acompanhar o Rodrigo Tucano no Twitter, pode acompanhar o Pablo, pode acompanhar o Charles. É isso aí, nós estamos arrepiando. Tem o geekgeekurra News no Gengibre também. Cara, os links vão estar tudo lá no post. Toma! É isso aí, agora você vai ter geekgeekurra, vai ser uma experiência imersiva. Nós vamos dominar o mundo! Grande concorrente. Eu empolguei, foi mal. Cara, não pode mexer com um bicho grande, cara. E eu não poderia deixar de pedir para os nossos ouvintes nos darem um feedback, um retorno do que acharam do novo layout, do sistema de comentários, o que acharam desse episódio. Comentem, massageiem nossos egos. Bom, e o seguinte, vocês comentem, se vocês não gostaram de alguma coisa, a gente tira, né? Por exemplo, se vocês não gostaram do integrante novo, a gente tira também, não tem problema. Não tira não. Tô com medo agora, cara. É fake, Pablo, é fake. Negócio de participação, retorno, gostando ou não gostando, a gente vai fazer do jeito que a gente quer, tudo fake. Inclusive a mensagenzinha do Internet Explorer. Com certeza. Não tira. Não vamos tirar. O WordPress isso. Vai ter suporte. Continuem destruindo mentes. Continuem provocando depressão. Cara, será que a gente consegue ganhar uma comissão do fabricante do Gardenal, cara? Sim. Se o pessoal lá de Mossoró continuar acessando, sim. É isso aí, galera. Um abraço. Obrigado pela oportunidade que vocês me deram aqui. Falando publicamente, obrigado, Pablo. Obrigado, Charles, por me receberem, por me darem voz e espaço. São dois amigos que eu tô fazendo essa semana. Muito obrigado mesmo, cara. Abraço pra quem tá nos ouvindo aí. E continue ligado no Geek Geek Urra. Eu só quero agradecer também ao Pablo, ao Charles e ao Tucano por me dar essa oportunidade de participar de alguma coisa, perante todo esse ódio que eu sofro na internet, o preconceito que tem pela minha pessoa. Mas agradeço principalmente ao Jovem Nerd por poder ter me dado uma fama internacional graças ao apelido tão ridículo. Isso é uma personalidade única no cenário mundial, né? Apenas ele foi banido do chat do Jovem Nerd. Banido por causa do pijuteiro. E finalmente eu gostaria de agradecer ao Tucano, né, pelo apoio que deu nessa reformulação do Geek Geek Urra. O cara já chegou arrepiando com várias ideias aí. E como último agradecimento, e para fechar essa edição 10, eu gostaria de agradecer e pedir desculpas à esposa do Tucano por nos estar cedendo seu marido. Estar jantando sozinha, coitada. Mas é por uma boa causa. Agora seu marido vai participar do maior podcast geek do mundo. Aê, gostei. Ou não, né, cara? Bom, já que encerraram sem me dar uma oportunidade de falar, eu não vou falar nada não. E vou embora, tchau. Tchau, tchau. Certo, falou. Um abraço.